Olá, bem-vindo a um episódio especial do Humor à Primeira Vista, mas também do XLR Ligado. Hoje é um episódio, dois podcasts, dois anfitriões, dois convidados e apenas duas pessoas. Eu sou o Gustavo Carvalho. Eu sou o João Neves. E isto é o Humor à Primeira Vista. XLR Ligado. Está bonito, pá. Está lindo, não está? Fui bem organizado em casa. Até parece que não combinámos agora. Nada, zero. Não sabia nada disto, por amor de Deus. Então, João, como estás? Está tudo bem. Pá, comigo também. Como é que costumas começar no, nos teus? Olha, eu há bocado... Falas sempre antes um bocado com eles? Não, falo. Ficamos sempre aí um quarto de hora no início a falar em off e depois começamos a gravar. Contudo, eu tenho que fazer aquilo que tu fizeste há bocado, que dá aquela palminha. Pois. E eu esqueci-me. Eu vinha no carro para aqui assim, ei, não dei a palminha, estou lixado. Vais ter que ouvir. Tenho que ouvir. É pá, ganda seca, que já me aconteceu duas, três vezes. Mas não tenho nenhuma introdução. Cada vez mais tento que a conversa seja a continuação daquela que estava em off. Não há um boa tarde, não há tanto tudo bem. Normalmente há convidados que fazem isso, eu fico bem à rasca, tipo, isto não é muito normal para mim. Por aquela conversa antes? É, pá, não... tipo, parece que nos vimos agora, estás a ver? Não, sim. Nós estamos já meia hora a falar e a dizer asneiras. Portanto, porque é que estamos com estas politiquices? E eu, então agora cada vez mais é tipo, tão cenas da carreira, estás a ver? Yeah. Está a falar do nada. E prefiro assim do que... Não gosto muito daquela cena muito estruturada, muito... Tudo super definido. Eu sou um bocado assim, se calhar. Porque depois sais da linha e estás tramado. É pá, sabes que não. Olha que, por exemplo, imagina, tu podes ter uma lista de, digamos, 5 perguntas definidas que queres perguntar. Exato. Depois vês que aquilo está para um lado e segues por aí. E depois, quando surgir exatamente a oportunidade, metes as perguntas exatamente que tens planeadas. O que eu fazia, e isso aconteceu até ao episódio do Ricardo, que era, eu tinha as tais perguntas escritas. Até ao episódio? Até ao episódio do Ricardo. Então, inclusive, a partir dali, tipo, eu tenho que mudar isto que está uma palhaçada. Então, mas não curtiste o episódio do Ricardo? Curti. Ih, pá, que bruto, mano. Isto é bué debate, meu. Bué prós e contras. Não, eu curti o episódio, só que ao ouvir em casa, percebi que a conversa sai para um caminho e eu quero o mais rapidamente possível voltar ao guião. E isso acaba por ser um bocado desinteressante, penso eu. Mas é olha, olha uma cena... acho que tens que ter em conta o convidado. Também. O Ricardo é muito assim. Também. Eu notei isso muito quando ele veio cá. Também. E tu também é és muito formatado. Tu podes há convidados super interessantes que ainda agora eu gravei com o Rui Cruz, pá, que a conversa começa e tu já não tens mão na conversa. Nós começámos a falar de música, a meio falámos de pintura, depois falámos de livros, falámos de stand-up, falámos do Levanta-te e Ri e acabámos a falar já não sei do quê, tipo, a conversa foi, estás a ver? E prefiro muito mais assim. Pensa é que para quem está a ouvir não seja tão interessante. Depende, porque depois pode chegar a uma altura que já não estás a falar de comédia. E as pessoas que querem ir ali ouvir falar de comédia já não já estão. O que podcast é esse? Isso aconteceu um bocado agora no último, que eu entrevistei o fundador da comunidade Cultura e Arte. Exatamente. Mas admiti que aquilo era claramente um episódio diferente. Foi uma entrevista. Mas falámos isso é pouco de comédia. A malta sabe à partida o que é que está à espera. Mas eu o pouco feedback que tenho do meu podcast, noto que as pessoas gostam de que eu dê tempo de antena a quem é convidado. E eu percebo porquê. Mas também, se eu não der nada meu, se eu não der opinião nenhuma minha, se eu simplesmente construir perguntas e fazê-las, ninguém fica a saber nem os meus pontos de vista sobre o tema. Estou a perceber. Então, deixa de ter perguntas. Não tenho perguntas nenhumas, seja convidado for, chegamos lá e começamos a conversar. Mas isso aí depois podes... Imagina. E agora até podemos começar aqui a falar das diferenças entre os nossos podcasts, que acho que é um tema interessante, tínhamos pensado nisso. Que é, por exemplo, enquanto no meu acho que lá está mais estruturado, no teu, como tu és uma pessoa que está na área, sim, estás a tentar fazer carreira sim, disto, sim, tens sim que ter uma parte mais tua. Sim, eu evito. Ou melhor, não evito, mas tipo, quero dar o exatamente spotlight, é todo do convidado. O Franco é mais Bastos dizia-me isso quando gravámos na semana passada, que ele quando vai a um telejornal ou algo desse género, as perguntas que lhe fazem parece que são encomendadas. É tipo, então já vives da comédia? Tens os limites do humor? Sim. Então e onde é que vais atuar? Não, mas isso eu não faço, felizmente. É muito mal. Quando estás dentro do tema, consegues fazer perguntas interessantes para o convidado que não está habituado a recebê-las e para os próprios ouvintes que estão à espera daquela típica entrevista do telejornal e do nada tem uma conversa. Acho que é mais interessante desse ponto de vista. Contudo, percebo porque é que haja malta que não gosta. Em certos determinados podcasts eu também não gosto de perguntas e respostas, ou então não gosto da conversa fluida. Depende um bocado também de quem está a fazer, de quem é o dono da entrevista. Exato. Mas essa é uma das diferenças do meu podcast para o teu. Acho que qualquer pessoa que seja ouvindo consegue ouvir os dois. Também acho. Não... Acho que o público é parecido. Yeah. Acho que é muito isso. Eu gosto de ouvir. E as pessoas que ouvem os dois. Isso é ótimo, é ótimo. Vamos fazer um jantar. eu noto que, pelo menos falo para mim, ouço alguns podcasts. Agora não ouço sem tantos como ouvia antigamente. Mas quando estou tipo no carro ou a andar a pé na rua, gosto de ouvir uma conversa tipo fluida. Quando estou em casa, não me perguntes porquê, não sei qual é a explicação, gosto de ouvir as perguntas e as respostas. Mas pronto, isso é mais uma parte pessoal. Ok. Mais temas. Pá, o teu podcast, eu acho que, olhando um bocado para o meu e para o teu, noto uma diferença na escolha dos convidados. Posso estar enganado? Não, força. Diz o que é que queres dizer com isso. Pá, tu tentas ser um pessoal reconhecido. Ou, ok, estou a perceber. Ou não é verdade? Pá, depende. Imagina, se fores a ver a lista que eu tenho de assim, pessoal mais conhecido, será... Tirando o Tiago... O Tiago. Tirando o Tiago. Tens o Durão, que também não é assim tipo um nome, sim, embora sim, ter sim. Uma pessoa. E o próprio, o Rui, é Rui, não é? O comunidade. O Rui Soares, sim, é um episódio diferente também. Tirando isso, acho que o teu traz muito convidados, certo, que já tenham mostrado algo realmente feito. Não tens tipo, sei lá, falávamos há pouco do Paulo Ferreira, por exemplo. Sim, ninguém sabe o Paulo Ferreira. Exato. Peço desculpa, Paulo, beijinho. mas eu opto por ter convidados de mais underground, não é? De tudo, meu, de tudo. Irrita-me um bocado aquelas opiniões de alguns comediantes e de pessoas que ouvem podcasts, que é, pá, se aquele podcast tem convidados conhecidos, não devia ter menos conhecidos. Pá, isso é treta. Porque as pessoas são interessantes, uhum, de um lado e do outro. As conversas mais interessantes que eu tenho no meu podcast foi com o Paulo Ferreira e com o Luzindro, que à partida não são pessoas que vão na rua e que peçam autógrafos e fotografias a toda a hora. Não estou a dizer com isto que os restantes episódios sejam maus, mas pá, acho que em Portugal, principalmente na comédia, temos, e tu também conheces bastantes comediantes, temos pessoas interessantes que não são conhecidas, sim, sim, sim, e que às vezes não dão valor por isso mesmo. Lá está, eu acho que eu percebo o que estás a dizer, mas imagina, eu penso mais para o grande público, que é onde acho que... Ou seja, o objetivo também é fazer chegar as pessoas que não se interessam muito por stand-up outros nomes. Por sim, exemplo, eu posso ter um episódio com o Ricardo em que quase muita gente vai ouvir, mas depois que já tenho o Carlos Pereira ou o Guilherme Fonseca, que embora o Guilherme já tenha mais nome, o Carlos não tanto, não são tão conhecidas, está a perceber? Okay. Ou seja, tento fazer uma gestão. Não quero só nomes conhecidos e também não quero só... misturar um quero misturar. Os quero dois misturar. Mundos. Se calhar não vou é ainda tão não fundo. Não vais tão baixo. Se calhar, não vais tão baixo. Mas Não faço essa... Tens episódio favorito do teu? Pá, tens que dizer, já disse os meus dois, portanto tens que dizer os teus. Episódio favorito? Epá, depende. Imagina, o Ricardo é aquela coisa de... Sim, não se pode dizer que foi mal. Epá, sim, não... Quer dizer, uma pessoa... Eu não já sei. Falei... Aliás, eu falo sempre disso em todos os episódios. Há uma rubrica que é... Os convidados contam sempre a história como conheceu o Ricardo, porque é sempre interessante. Guilherme Fonseca é essa história da lista, de certeza. Sim, que sim, sim, sim, sim. O Carlos Pereira foi como quando ele tinha o africano de revistas de razão, ele fez de mãe dele no. E tu já explicaste de outra forma teres conhecido o Ricardo, além daqui. Como é que chegaste a ele? Pá, eu contei isso no stand-up. Tudo, naquele stand-up que. Aqui? Exato. Já não me lembro. A entrada é isso. Pá, foi difícil, foi tipo. Estavas nervoso? Quase. Quê? Na entrevista? Sim. Quando comecei estava, mas eu acho que depois foi... Yeah. Tu também, eu não? Eu estava a tremer. Yeah. Eu tremia por dentro. Estava tipo, este senhor que aqui está à minha frente, entretinha-me, tipo, aos domingos, na televisão, fez, a fazer coisas que eu achava do caraças, e agora estou a falar com o homem. Mas daqui a meia hora ele vai-se embora e não se vai lembrar mais de mim. Mas tinha essa ideia, meu. Eu, epá, também. Eu acho que foi a conversa... Era isso que estávamos a dizer há bocado, é demasiado formatado as respostas dele. Muito. Mas acho que se o fosse entrevistar hoje, não fazia da mesma forma, mas sim, mesmo assim acho que foi uma entrevista interessante. Isso é tão chato pensar assim. É. Eu penso imenso. Quando saio das conversas tenho com os convidados, depois vou no carro ou vou para casa, ou peço, seja o que for, e fico tipo, e podia ter feito uma pergunta assim, ou assada, ou ir para um tema ou ir para outro. Penso muito assim. Por acaso, há bocado estavas a falar de uma noite muito gira que se passou aqui na faculdade. Uhum. Ainda ontem vi o meu vídeo. Não sei quem foi o erro, o mas vídeo? Alguém. Pois, porque alguém não gravou o meu áudio. Exato. Foi quem foi a besta? Ou foi o Nuno Viegas? Acho que foi o Nuno Viegas. Pá, eu já não sei se foste tu. Se quem é não que... fui? Eu não, não tava, é isso. Eu estava a apresentar. Não, é isso. Não sei quem é que foi que me disse assim: fica descansado que o teu áudio a gente manda-te. Vamos gravar tudo. Epá, não qual sei. Foi a única pessoa que atuou e não teve direito a áudio? Foste tu. Menino. Eu acho que havia uma parte do teu áudio, só que era tipo já tipo os últimos segundos. Yeah. Então, tipo... Opa, que besta. Mas depois isso nunca chegou a sair. Não? Não. Nunca deram ninguém? Não, não. Demos às pessoas que participaram. Sim, sim, sim. Porque nós para as pessoas não fazia sentido, porque houve pessoal que testou material e não queríamos estar... Mas não existiam muitos comediantes. Eu acho que tirando eu, quem é que faz mais? Não, de... Os quatro convidados, o Carlos, o Diogo, ah, o Guilherme, não, isso eu percebo. Podíamos eu percebo, é ter percebo, cortado. Mas podiam ter cortado. Sim, sim. Isso eu percebo, porque principalmente o Faro, penso eu, estava a testar texto para o solo dele. O próprio Carlos Pereira estava na altura a regressar ao ativo. E agora vai ao Levanta-te-Ri. E agora vai ao Levanta-te-Ri. O Pedro Durão também devia estar a testar alguma coisa para os Roda Bota Fora. Na altura e o Guilherme também, sim. E o Guilherme também, o Guilherme está sempre a testar. Isso percebo, porque é que não se possa publicar. Acho que sim, sim, eu depois também percebi. Lá está. Não sei se sentes isso. Em Portugal nós vivemos um bocado de uma cultura de que a comédia tem que ser uma surpresa. E faz sentido, não é? Isto não é música, como o Ricardo defende. Uhum. Mas o Rui Cruz tem um bocado uma opinião que até pode ser interessante, que é... Nós temos poucos bares, temos poucos sítios para atuar, temos pouco público. Portanto, se nós testarmos várias vezes o mesmo texto, há uma evolução do texto. Só que o público fica chateado porque não é surpreendido. Na América isso não acontece. Não sei a tua opinião sobre isso. Mas como assim? Na América eles também têm que repetir. Imagina, texto, não é? Para trabalhar. O CK e o Cruz Alia andavam sempre com o mesmo beat durante anos, porque andavam a trabalhar. Demora, não, uhum. não levas a palco uma vez e está bom. Claro. Em Portugal, tu és obrigado, tendo em conta os poucos sítios que existem, o pouco público que vai aos bares, que muitas vezes é o mesmo, és obrigado a estar sempre a escrever, sempre a escrever. Por um lado é positivo, estás a ver? Estás sempre a produzir material novo. Ok. Por outro é tipo. Também curti descansar estes 15 minutos, estás a ver? Porque tens sítios muito na mesma zona, não é? Sim, porque depois imagina, vais agora. Não, o público vai aos mesmos sítios. Exato, é isso. Imagina, o público do Maxim, que agora. Sim, abriu, se calhar era o mesmo que o Chafarix. E o Cais a Rir. E o Cais a Rir, e pá, se existirem outro desse é género, isso. Vai. Estou a perceber. O Rocket Bar, que é um bar ali que tem stand-up na Expo, tem público que vai a um bar chamado Dois Tons em Mem Martins. À quinta-feira estão no Rocket, ou sábado vão ao Mem Martins. Portanto, por um lado, os comediantes acaba por ser positivo terem que escrever sempre texto novo, por outro lado, é um bocado chato. Tu já atuaste nessa do Open Mic? Atuei nessa do Open Mic, mas e no Casa sim, foi MC e no Casa Rio. Curtiste ser MC? É fixe, não tens aquele peso de... Mas tens o peso que sabes que vais voltar para o palco passado uns meses. Certo, minutos. Mas isso aí não me afeta muito. Não, foi mais uma confusão do caraças. Já foste a MC quantas vezes? Não, não fui. Ainda não foste? Portanto, imagina a confusão que eu estou a ter. Apá, acho que nunca fui, nunca tentei. Nunca... Epá, uma vez fiz o maior erro de sempre, que foi ter dito, não, quer ser o primeiro a ir para o palco. Já fizeste isso no Morar à Primeira Vista? Tu já lá tinhas estado. É diferente. Okay. Tu chamaste-me. A malta já sabia quem é que vinha. Tipo, tranquilo. Sim. E o gajo chamou um amigo, um colega. Está fixe. Agora, em Aveiro, num bar que eu geri durante um ano, a primeira noite eu decidi, não, eu vou lá para cima e digo boa noite. É a maior facada que tu podes levar em toda a tua vida. Tem que haver alguém a apresentar. Pá, não há, tipo, a malta, e que é o gajo que ali está? Está a pegar o microfone, porquê? Percebo. Mas porquê é que eu tenho que lhe dar atenção? As pessoas não estão dispostas. Não estão, principalmente um bar. Aqui no auditório, a malta sabia para que ia, não é? Uhum. E à partida muita gente sabia que tu eras o primeiro a ir. Tinhas um bocadinho de trabalho facilitado. Não, mas foi fixe. Eu curti ver TMC. Eu por acaso não sabia. Acho que até tu teres ido para o palco, eu pensei que só ias lá dizer boa noite. Não, foi giro. Fazemos lá umas macacadas fixas. Umas macacadas giro. E o que é que fizeste no Cais a Rir? Fizeste o mesmo texto? Ou não? Não. Quer dizer, usei uma das piadas. Porque eu, no MC, quando fiz a MC, imagina, eu tinha lá uma lista de piadas atrás e ia lá atrás e eu, ai, não preciso de querer isto, lá tipo, escolho uma, eu, agora vai esta. E chego lá, digo esta e base. E apresento o próximo gajo. Agora, lá no caso é diferente. Tinha que estar lá tipo 5 minutos e tinha que saber o texto, que era mas o que fazia eu mais confusão. Eu lembro quando estava a ser MC, já não sei em que parte é que foi, ou estavas a intercalar quem, acaba a parte de estar a atuar e de nada esqueceste o texto, interrompeste, deste para aí 5 passos até à folha. Leste e voltaste. Já não e lembro. Tomaste, foi muito giro, curti disso. Já não lembro. Eu acho que se calhar foi na parte da canção. Ah pá, não sei. Será sido? Não sei. Curti muito aquilo que tu fizeste. Pá, achei mesmo boa piada. E a qual? Tipo para um espetáculo a solo ou assim, quando tu colocaste imagens. Ah, sim, imagens, sim. Isso foi muito giro. Foi engraçado. Eu gosto bem de uma dessas piadas. Agora, em princípio, Isto, olha, por acaso ainda não tinha dito, mas em princípio é de ir atuar agora mais uma vez a um open mic. Onde? Ao Maxime, talvez. Giro, giro. Vou tentar. E quero levar essa piada, uma dessas, não vou mas tens que projetar? Não, então vou fazer de forma diferente. Mas eu acho que aquilo pode resultar em texto só. Dá para sabermos como? Agora parece que o podcast que tu que espaço é meu. Como assim? Como quer assim? Saber como é que vais fazer isso? Como? Converter a piada do. Sim, porque é projetado. Sim. É obrigatório estar é obrigatório estar projetado. Epá, imagina, aquilo pode resultar porque. Imagina, eu apresentava um slide primeiro. E depois a punchline era o slide a seguir. Sim, e fazia sentido por comparação, ou seja, é aplicar isso a texto. Ok. Está a perceber? Pode ser que sim. Yeah. Eu acho que sim, vamos ver. Porque não me vão deixar projetar. Pois não, pá, já agora dava. Arranja-me um projetor, por favor, para projetar aqui para. Tenho aqui uma um PowerPoint. Cortina vermelha, típico de cabaré. Deixei-me projetar aqui um PowerPoint. Mas há pessoal que faz isso. O Dimitri Martin usa desenhos. Sim. Foi um bocado inspirado aí. Sim. E o James Veitch, não sei dizer. Não sei. Sabes o gajo muito péssimo em nomes. Eu não sei dizer, é o último nome. Mas o gajo, no Conan, quando vai ao Conan, que leva sempre tipo um PowerPoint. Uma cena engraçada. O Rosa fez os cartazes. O Rosa fez os cartazes. Na altura, tipo, wow. Yeah. Eu gosto muito de espetáculos que tenham momentos. Tu já tiveste aqui um convidado que agora não sei quem é que foi, que focaram a conversa no naquele puto jovem que tem um espetáculo na Netflix com bem momentos diferentes. Tem piano. Bo Burnham? Bo Burnham, foi com o Guilherme Duarte. Pá, eu adoro espetáculos com esses momentos tipo diferentes. É incrível. Viste o solo do Guilherme Duarte? Ainda não vi. Vai ver. É bom. Foste lá recentemente. É muito bom. Melhor que o anterior? Eu não fui ver o anterior, vi no YouTube, mas acho que está melhor. Pois eu também vi no YouTube. A única coisa que eu me dava ali era a parte musical. No anterior? Não, neste novo. Não sei. Basta. Não vi. Pá, já recentemente o que é que eu vi? Ando a ver muito stand-up em bars. Mas estava bom à mesma, atenção. Sim. Ando a ver stand-up em bars. Claro que gostámos. Não, mas que estava bom à mesma. Eu vou ver. Olha, na quarta-feira vou ver o Sinal. No Porto. E recentemente, de auditórios, o que é que eu vi? Sinal também gostava de ir. Vi o do Ruben. Aqui. Pronto. Ruben Branco. E. Foste fazer a primeira parte, não é? Fui abrir e fui fazer um momento no meio. No meio? Sim, mesmo no meio do espetáculo. Que se pode adiantar, ele depois também não vai bater. Que é. Ele também não ouve isto. É, ele não ouve nada, sabes? tu com o Ruben, se tiveres um dia o Ruben como convidado, pá, viste aquele não sei o quê. Não sei o que é. Estás a ver? Que é um momento que ele queria ter feito no YouTube, onde basicamente é um roast a comediantes. Retiro o que disse. A youtubers. Uhum. E sugeriram na altura, pá, se calhar não faças isso no YouTube, que isso é coisa para dar mesmo porcaria grossa. Então ele faz no solo. E pronto, basicamente fazemos dois. Nós escrevemos one-liners sobre youtubers. Completamente. Brutas negras a rasgar trocadilhos maus, mas que são bem ofensivos. Pá, num momento, pá, é 5 minutos em palco. Uhum. E isso vai estar em todos os solos. Eu vou abrir todos os solos, todas as datas e vamos ver. É agora no Porto, não é? Dia 12 e dia 13 de Abril. E já está. Vou vender o meu peixe. Ativo o meu peixe. Parte da doce está esgotado. Chupa. E pronto, basicamente vi esses, mas ando a ver muito stand-up em bares. Eu adoro. A que bares é que tens ido? Aqui em Lisboa? Pá, tudo, meu. Ao Casa Rio? Tudo. Já atuei 2-3 vezes no Casa Rio. Eu vejo praticamente todas as noites no Dois Tons e Meio Martins. No? Em Dois Tons e Meio Martins. Que é um bar que era do Ruben e eu passei a gerir o bar. Faço todo o trabalho de produção que está por trás. E como o público é sempre o mesmo, não posso repetir texto. Portanto, eu só lavo quando tenho texto novo. Vou muito ao Rocket ver. Pá, o Máximo fui uma vez. Curtiste? Pá, curti, eu só não gosto de pagar assim tanto. Quanto é que é? 10€. Ao Chafrix fui umas quantas noites, mas quando eu digo bares, eu curto de imaginar uma noite de comédia em Aveiro. Gosto de ir ver, porque adoro quando tu vais para um auditório e tu se fizeste o Caixa Rio, sentes isso, e se já viste outros shows, sentes isso. Quando vais para um auditório, há uma música de entrada, uma malta bate de palmas quando o comediante está para o palco. Pá, e é nos diferente. Nos bares é tipo, o gajo tem que lutar, estás a ver? O gajo tem que chamar a atenção. Ainda por cima, quando eu fiz no Casa Rio, foi tipo uma semi-aposta que fizemos aqui com o Tiago Andrel. Sim, sei. E ele foi mesmo antes de mim. E o Tiago faz os 5 minutos dele sobre cancro. Tu apanhaste o público mesmo ali em cima. 5 minutos sobre cancro. E aquilo correu-lhe muito bem. Porque Sim. Ainda por cima, ele sabe o... Percebe muito stand-up. Sim. E inevitavelmente consegue perceber o que é que funciona mais ou menos ou não. e depois também teve ali feedback do pessoal de Roda Bota Fora, etc. Giro, giro. Então aquilo correu-lhe mesmo bem e depois eu entro. É um gajo que nunca vê. Levaste com aquilo de. Ih, esta malta habituou-se durante 5, 10 minutos, já veio falar em cancro. E estava tudo. Não, mas estava tudo tipo, foi bem bom, foi bem bom. E eu gostava. E eu entro e digo. Bem, eu não tenho cancro, mas... mas tenho piadas também. Presta atenção. Vamos lá ver. Isso é um grande stress. Se tu atuares em muitas noites, open mic ou não, e o público está habituado a um ritmo durante 15 minutos diferente do teu, e tu vais... Pá, sim. Ou é muito percebo. Bom ou é muito mal. O meu texto não era assim tão bom. Eu sinto isso quando eu estou com o Ruben. Porque o Ruben tem um ritmo muito mais acelerado e muito mais alto que o meu. E depois vou eu e a malta fica, pô, este gajo está-nos a dar um sono. Sinto imenso isso. A malta, quando atua com o Ruben, sofre um bocado por causa disso. Mas pronto. Olha, aqui cenas de falar do podcast. O que é que tu mudavas no teu podcast? Uma boa pergunta. Parte técnica toda. Tudo. Os microfones, desses. Pá, não curto não. Desses. Curto da lapela porque cria-te aquela vontade, parece que estás numa mesa de café. Porque tu nunca gravas no mesmo sítio, não é? Agora gravo, sempre no mesmo sítio, só se for em disponibilidade do convidado ou do espaço. Eu gravo na servitoria, agora vou fazer publicidade. Sim, sim, sim. Faz. Que é na zona de Saldanha. Eu gravo na XFM. Publicidade. Tramaste-me, caralho. Desculpa. E basicamente eu tenho espaço fechado só para mim. Até às 5 da tarde. A partir das 6 os empregados vêm e começa aquele barulho de descarga. Pá, já estive a gravar um episódio. Do nada, estou a olhar para o convidado e atrás do convidado é um corredor que não está a ser gravado. Do nada está a passar dois gajos com dois barris de cerveja aos ombros. E tens cerveja de bordo? Tem cerveja de bordo. Ah, tem nós aqui não temos. Epá, olha que de certa forma, por um lado é bom, crias um ambiente muito giro. É fixe. Agora eu já gravei episódios de manhã e bebi cerveja de manhã e não foi giro. Porque a hora do almoço estávamos bêbados. Isso aconteceu na semana passada. Gravei com o Joel e com o Hugo Rosa. Gravei às 11 com o Joel e às 12 com o Hugo Rosa. E depois fui almoçar com o Joel e nós estávamos bêbados. Não foi uma boa opção. Ainda não aconteceu aqui. Opa, mas digo-te uma coisa, maravilha teres um patrocinador de cervejas. Porque opa, se alguém te der dinheiro, é ótimo, porque consegues investir em material e acho que é aquilo que falta no meu. Deem, opa, seja publicidade ou podcast, seja algum produto que tu precises. Já me passou pela cabeça ir a uma loja de instrumentos e pedir, pá, arranja-me um microfone, arranja-me uma mesa de som, qualquer coisa desse género. E eu acho que mudava exatamente isso. O som precisa de ser muito melhor do que é, e a ideia era na terceira temporada o som estar completamente impecável. E gostava de gravar com três câmaras, uma espécie de maluco beleza. Tu agora vais fazer sempre vídeo? Sim. O vídeo é um resumo do áudio. Os fãs normais veem o vídeo, os gajos que querem mesmo ouvir aquilo ouvem o áudio. Portanto, eu curtia ter três câmaras, pá, uma focada em mim, outra focada no convidado e um plano geral. Como eu gravo com isto aqui na mão, que é um telemóvel, fico completamente limitado. Completamente tramado ao ponto de aquilo que nós temos umas luzes em cima que a partir de uma certa hora, quando a cave já não tem luz solar nenhuma, pá, ficam os reflexos na tua cara. Portanto, convidado, imagina, tem um bocado de reflexo de luz no meio. Pronto, acho que dava uns retoques na parte da gravação e de vídeo, e se possível gostava de gravar num estúdio, mas como me trataram tão bem ali, pá, e dão-me liberdade total e dão-me cerveja. Principalmente uma cerveja. A ideia de talvez a partir de setembro uma quarta temporada acontecer é gravada ali também, mas com malta a ajudar-me, porque eu gravo aquilo sozinho. Eu não sou como tu, que vem para aqui e tem uma mesa com tudo montado. Eu chego ali, pá, não, tens, não me traves. Regalias, não me traves, não me traves. Mas também é preciso saber mexer nos botões, então. Aumentar as vias, olha, e descer as vias. Ele a mostrar que sabe. Olha, se tivesses que arrastar mesas, cadeiras que pesam pai. Eu tive que montar esse microfone ainda há bocado. Estás a brincar? Não. Estás a brincar? Por amor de Deus. Opa. Não tens pessoal a tirar fotos, né? Não tenho pessoal. Mas sabes que é o pessoal a tirar fotos? Era tipo um amigo meu. Putz, o que é que fazes à tarde? Nada. Então anda ali a tirar fotos. É mais ou menos a mesma coisa. Só que este é um ser mais especializado. É mais especializado. Traz a maquinazinha e tal. Edita as fotos. Eu tenho fotos com convidados que eu tenho vergonha de publicar aquilo. Agora pensa. Mas não, a ideia conseguir ter metade do que tu tens aqui. Porque senão o público mesmo. Nós já há bocado falávamos de alguns episódios que não estão bem gravados, e tenho pena para mim, tenho pena para os ouvintes e principalmente para os convidados que se sujeitaram àquilo e não têm o resultado que estavam à espera que tivessem. Acho que era a única mudança que eu fazia. Em termos de entrevista em si, acho que está tão impecável que não me mexo. Já pensei em ter segmentos, tipo, não, mas está fixe assim. Portanto, acho que a única melhoria que eu pudesse fazer era a parte técnica. E tu? A parte técnica está fixe, por acaso. Posso mandar para um sítio ou não? Podes. Vai para o caralho. Mas já estávamos a falar disto há bocado. Tu, enquanto aluno de ESC, se podias ter... Pô, mas eu já não sou aluno de ESC. Mas eras? Pois era. Aliás, tu estás em quê? Terceiro ano? Quarto ano? Exato. Estás no quarto, não é? Sim. Não, mas podias ter... Podia. Sabes que o que me irrita, e volta a ser a estrutura de um podcast, irrita-me, já falámos isto em off, toda a burocracia que há para construir um podcast, ou seja o que for. Pá, olha que aqui não é assim. Epá, vai-te lixar. Não é. Para mim, sabes, para mim já mete confusão mandar um mail a pedir uma cena dessas, quando tu és aluno da faculdade. Mas imagina, tu e uma faculdade tu tens que tem tanto como esta. Tu tens núcleos. Os núcleos são independentes, ou melhor. Exatamente. São independentes da direção. Exatamente. O Bola na Rede já nem é um núcleo. Nem é núcleo, já. O Bola na Rede foi o primeiro programa era aqui um podcast? Da SFM. Exatamente, exato. Exatamente. Foi como começou a SFM. Mas imagina, tu entrando para a SFM, a partir do momento em que estás lá, és um membro, yeah. Podes dizer, olha, eu tenho esta ideia, quero fazer este programa. Sim. E eles aceitam. Opa, ou não sim, aceitam. Sim. É só isso. Mas que eu adoro... Gostas de ser mais independente, é? Gosto de ser independente e gosto de ter liberdade total. E não sei até que ponto, como estamos na faculdade, para teres uma noção da liberdade total que eu gosto de ter, eu vou fazer um espetáculo em Coimbra e perguntaram-me formas de atrair público. E eu esqueci-me que estava na faculdade e disse, pá, vendam cerveja dentro do auditório. A ideia é genial, a malta ia, mas é uma faculdade. Resumindo, eu se quisesse aqui fazer um podcast com um convidado que dissesse imensas asneiras, não sei até que ponto era bem visto para a faculdade, mas... para... Isso aí não é por aí, não é não, por aí. Pronto. Acredita que não. Mas pronto, eu estava a dizer... Aliás, os meus episódios não têm muitas asneiras, mas têm. Mas tem algumas, sim. Tem algumas. Eu gosto de conseguir resolver as coisas com o telefonema. Quando eu optei por gravar na servitoria, eu inicialmente já tinha combinado com o Ricardo quando é que íamos gravar, mas não tinha sítio. Eu lembro, falaste comigo na altura. Falei contigo. Pensávamos fazer aqui e tu disseste, manda um mail. Cortei essa opção. Depois houve um amigo meu que tinha o contacto da malta do Main, da discoteca, que é linda para gravar os conteúdos audiovisuais. Eu, pá, ligar para lá, pá, vens cá, tem uma reunião e não sei o quê, até, pá, já me estão a fazer confusão. Falei com o espaço que adoro, o pavilhão chinês, é assim que se chama, o bazar chinês, ao pé do bairro alto. Pá, que é mesmo lindo o espaço. Perdes-me. E, epá, tenho que mandar um mail, não sei o quê, pá, estão-me a tramar. Liguei para o Hugo Rosa. Hugo, posso gravar na servitoria? Pá, à partida podes, deixa-me só ligar para lá. Ligou, passado 5 minutos eu tinha sítio, mandei mensagem ao Ricardo, gravámos lá. Curto da facilidade, estás a ver? Só que depois perco nisto, estás a ver? Mas, epá, acho que aqui tens a mesma facilidade, juro mesmo. Pronto, pá, acredito. Literalmente o que eu faço é, olha, ou mando mensagem... por redes sociais ao convidado, yeah. Reserve estúdio. Ah, sim. Eu aviso aqui este jovem que está a tirar fotos. Olha, tu estás a pagar quanto? Só para ter uma noção. Não pago nada. Exato. Zero. Exato. É escravo. Exato. Isto aqui é. Há vários escravos aqui na XFM. E esses escravos depois vão lá para fora e depois cobram. Pois. Boca agora, pumba. Pois. É alguém que agarre. Ah, pois. Aliás, nós pagamos para estar na XFM, que é diferente. Cotas de membros para isto sobreviver e para termos microfones lindos. E a Audacity e mesa de mistura. Tens uma boa mesa de mistura. Quem me dera ter isto. Olha, vamos só para, como é que se diz? Esfregar ainda mais. Dá-lhe. Vamos ter uma mesa de mistura nova. Pá, vai para o caralho outra vez, por favor. Por causa do humor à primeira vista. É, quer dizer, não é bem por causa. Não. O espetáculo. O dinheiro que ganhamos no espetáculo. Ai, não gastaram em álcool. Bilhetes. Estava bem à espera. Nunca te pediram dinheiro por uma entrevista, pera. Para fazer. Para... Não. Acho que o mais chato que me fizeram e acabei por não gravar. Mas eu acho que isso. Acontece. Acho que sim. Na música acontece muito. É, pois. Tirando a malta que está mesmo aberta a podcasts e afins, pá, conheço artistas musicais que tipo, pá, vou aí, mas tens que. E há comediantes. Atenção, há comediantes. Conheço alguns. Que pedem a sim. Acho que não tens nenhum aqui queres em Lisboa. Não. Não queres nomear em off? Nem off, no meio. Não, porque eu vou convidá-lo brevemente para ir ao meu. Então à espera que ele não cobre. O mais chato que eu tive foi um convidado, que posso dizer o nome, não há problema, então, que é o força. Paulo Oliveira da Banca. Eu queria muito ter o Paulo Oliveira por diversas... Tu não tiraste o curso da banca? Não. Mas eu queria por vários motivos. Primeiro, porque o Paulo é muito rasgado em público, no meio dos comediantes. E eu quis perceber o lado dele. Quis que ele respondesse de certa forma. Rasgado como assim? Criticam na forma de trabalhar. Ele vive da comédia, no fundo. Mas criticam a forma dele trabalhar. Eu queria que ele explicasse, desse resposta. E queria que ele também explicasse, de certa forma, a forma dele trabalhar. Porque tu não tens ninguém em Portugal, tirando o Paulo, que vive da comédia sem fazê-la. Ele não vive dos bares, ele vive de vender cursos. Pai, gostava de... Acho que estava uma... Havia sumo naquela entrevista. Uhum. Não era o convidado que os comediantes gostavam de ouvir, ou que o público gostava de ouvir, mas acho que tinha sumo. Certo. E o Paulo, na altura, disse, pá, vem já Iriceira gravar. E eu fiquei, pá, Iriceira não fica ali... Não, fica não ali, é Lisboa, não é? Yeah, não fica ali no virado da esquina, estás a ver? Então eu disse, pá, está bem, um dia falamos. E nunca chegámos a gravar. Tirando isso, eu nunca tive nenhum convidado. Tive convidados que foi muito complicado escolhermos uma data e uma hora. E tipo, tenho boas cenas já acontecer na minha vida, tipo, sou bem ocupado. E tipo, mano, tira lá uma hora do teu dia, meu. É uma hora depois do almoço que tu vais prolongar a tua hora de almoço, vais ver uma cerveja, tipo, tranquilo. Com o Ricardo foi tão impecável nisso, porque foi tipo, posso na quinta, bora. Pá, a mim, a partir do momento em que ele respondeu, mesmo ele pessoalmente, okay, foi fácil. Pronto. Até like. Como é que chegaste lá? Já agora? E-mails. Podes dizer? E-mails? E-mails. Estás a ver a cena dos telefones? Eu peguei no telefone e liguei para um... Mas eu não tinha o número. Pois. Como é que arranjaste o número? O Hugo Notel. Pá, muito obrigado, Hugo Notel. Aproveito sempre para agradecer. Encontrei-o no Cais a Rir. Ele tinha gravado com o Ricardo. Pá, e eu fiz aquele choradinho, pá, ajuda-me. Pá, vou mandar mensagem ao gajo, se ele responder, ótimo. Se não responder, pá, tentei. O gajo mandou na hora, pá, posso dar o teu número a um rapaz que tem podcast? Sim, sim. Ele dá-me o número, eu mando mensagem, ele responde. Acho que o máximo tempo que demorou foi tipo meia hora. Olha, agora, por mim, vai para o caralho. Não, foi. Vou dizer, estava no Cais de Sodré, estávamos a trocar mensagens tipo à uma da manhã no Cais de Sodré, e gravámos na quinta seguinte. E depois tu também já me disseste, houve boa malta que me disse que gravou com ele, tipo, tive um ano a mandar mails. Pois. E eu digo, sou eu, esse gajo. Deixa estar, mano. Pronto, olha, fica aqui na tua mesinha 10 que é FM e com os teus microfones, que eu fico com o meu telemóvel, tá? Mas eu tive o primeiro. Pá, está bem. Eu só o tive por causa do Hugo. Ganda Hugo. Não, mas eu tive um ano. Não foi bem um ano, mas foi tu quase adiaste, um ano. Mas tu adiaste. Não, porque imagina, na altura em que eu propus uma entrevista com ele, ainda não tinha o podcast, era para outra coisa. Ah, ok. Outra entrevista. Mas mais giro era tu teres adiado o início do teu podcast por causa do Ricardo. Não. Sim, era do caralho. Quando surgiu, olha. Ele estava na cabeça por aqui. Relações. Porque, imagina, eu gravo o piloto com o meu irmão. Okay. A Esquizafia é uma prova. E eu, ok, então. Eu não sei quem é que vou ter de convidar. A prova. Pronto, diz. Pá, a prova. A prova. Foi o lápis azul. Eu termino indicado. A FM é a prova. Depois, bem, com quem é que eu vou gravar o primeiro programa? O Tiago, que está aqui a tirar fotos, gosta de comédia. Bora, Tiago, então esse episódio está gravado. Nessa semana, o Ricardo responde ao e-mail. Giro, timing. Então, o primeiro episódio podia ter sido com o Tiago. A partir daí, Ricardo, podia olha... Podia ter sido com o Tiago. Ter sido. Opa, que chunga, meu. Que chunga. Mas não foi. Que chunga. Mas sabes que tens aqui um homem que sempre que te faltar um convidado... Pá, anda lá a gravar. Mas porquê? Não. Dá jeito, pá. Quando me falta um convidado, eu já tenho esse episódio gravado. Ah, já está. Pronto. Esse episódio está gravado. Eu sinto bem isso. Está mal, mas está gravado. Ai, que bruto. Eu tenho isso. O Ruben, o meu amigo Ruben, é tipo isso. Opa, falta-me um episódio. Tu o que é que és que eu faço? Pá, anda aqui a conversar comigo uma hora. Pronto, e do nada tenho um episódio assim gravado. Já fiz isso duas vezes. E está a pensar a uma terceira. Por acaso ainda não me aconteceu. Mas... Vai acontecer. Garanto-te. Vai acontecer. Por acaso agora... Já não gravava um episódio há bastante tempo porque tinha guardado. Próximas vou ter que começar a gravar. Sim, assim. Sim. Pá, gravo o máximo. A minha ideia, se eu não fosse embora. Mas tu fazes um por semana. Olha, sim. Eu faço 15 em 15 dias. É uma. Porque eu fazia de 15 em 15, no fundo. Fazia? Eu fazia por partes. Pois, no fundo era 15 em 15. E eu percebi que a malta ouvia a primeira parte e a segunda eu estava a se aborrifar. A diferença de views, eu tenho poucos views, aparte. Ponto. Mas a diferença era abismal. E eu pensei, a malta vê-me a primeira e está-se a borrifar para a segunda. Então eu pensei, pá, que se lixo, vou ter mais trabalho e vou, mas faço um inteiro. É mais interessante até, porque a primeira parte tinha tipo 10 minutos, a segunda parte tinha 10 minutos. Acabava no instante. E com o inteiro até o episódio é maior. Pois. Acho que ponto de vista... Mas tu não tens bem tempo, já há episódios com 20 minutos, depois há outros com uma hora. Há episódios que... isto vai ser muito chungo a dizer, que se lixe. Acaba-se o tema. Não, sim, exatamente. Há episódios que eu fico tipo, epá, agora vou para onde? E o melhor, isto só eu é que sinto isto, que é, eu sinto que é o último tema que estou a falar, estou à rasca porque o tempo não está o que eu quero, eu gosto de ter pelo menos meia hora, e do nada o convidado refere uma cena qualquer, e tu, ei, tenho aqui mais 10 minutos, bora! E mais 10 minutos de conversa. Mas há convidados que o episódio é pequeno porque o tema acaba ou porque a conversa não está a ser interessante, opá, eu digo que se lixe. É que tipo, quando tu tens um convidado, não sei se já tu tens 10 episódios, certo? Sim. 11, 10. 10 que saíram, já mais alguns que Há convidados que dão respostas, sim. Dizer, não. Nesta altura já saíram mais, mas sim. Sim. Estamos com 50 mil. Ótimo. há convidados que é tipo, sim, não. Talvez. É pá, nunca me aconteceu. Pá, já fiz. E tu ficas tipo, man, por favor, ajuda-me. Estou bem à rasca. Com quem é que isso aconteceu? Não, vou estar aqui a dizer. Mas pedias, querida. Não. Mas a seguir disso. Não digo que tem off. Não, há convidados que... Mas a culpa não é deles, atenção. Eu não digo que a culpa não seja deles. Opa, olha, posso dizer. A Vani Silva, que é um episódio que vai sair, não é muito longo. O Carapete não é um episódio muito longo. Se nós juntarmos as partes na primeira temporada e virmos que os episódios estão ali menos de meia hora, foi por isso mesmo. Porque ou o tema acabou, ou porque o convidado... Não é forçado, eu quero acreditar que nenhum convidado foi para ali contrariado, não é? Pá, deram respostas rápidas, as perguntas acabaram, pronto, vamos cada um à sua vida. Claro. Sim, também agora, forçar, há convidados forçar, ótimos não... porque estão-te a falar e falam, e falam, sim. E falam. O Durão é um convidado ótimo para isso. Pá, eu não ouvi, mas porque acredito. Ele abre dispersa, muito o jogo. Dispersa. Tens um convidado isso muito é fixe, que ninguém conhece, que gravei com ele na semana passada, por isso mesmo, que é o Pedro Miguel Ribeiro. Que era o responsável de conteúdos do 5 para a meia-noite durante muitas temporadas. Atualmente atua mais para empresas, praticamente só para empresas. E ele a falar, opá, eu adorei. Eu fiz a primeira pergunta. Mas ele faz stand-up? Faz, mas faz para empresas só. Pois a público ele grava um programa para a ABTV. E faz mais uma, duas, três coisas, tipo anúncios e assim. Uhum. Mas em stand-up ele faz para empresas. E foi ótimo, porque eu faço-lhe a primeira pergunta, epá, e aquilo ele falou. Porquê que ele só faz para empresas? Pô, estranho. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Então, mas não vai não curtir a voz? Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Estão a perceber? Não, que é assim. Mas mesmo assim? Não, eu já tive, eu tive bares. E tive comediantes que me ligaram, pá, e com mês de antecedência, e disseram, pá, mano, quem é uma empresa, dá para mudar a data. Eu percebo porquê, ah, meu. Claro. Mas eu percebo. Isso é diferente. Uma percebo. Coisa é surgiu, outra coisa é não querer fazer bares. O que o Pedro me disse, e eu acredito, e porque conheço malta que faz, os espetáculos para empresas são personalizados. Pois. Eles mandam um mail com assistência. Olha, quem é que trabalha no departamento do marketing? Quem é que trabalha na linha de produção? Quem é que é o chefe? Características dessas pessoas. Eu não nada escreveste ali 20 minutos sobre aquilo que vai resultar porque a malta conhece. Tipo, ei, é verdade, é aquele tipo, gajo é uma é besta. Tipo as privates. Yeah, privates que insistiram exato, aqui a dar com pau. Uhum. Epá, isso é que leva tempo. Não escreves 20 minutos de um dia para o outro e não escreves 20 minutos de uma empresa assim tão fácil. Uhum. Portanto, ele diz que gasta muito tempo a escrever os textos personalizados. É meu, e se tu te focas num trabalho de para empresas, aquela empresa vai falar a ti naquela empresa. Pá, na hora tu tens uma rede. Uhum. Tu faturas. Isso é fixe. Bué. Então na altura do Natal é imenso. Portanto, não me chateia que não façam bares. Tu tens imensas pessoas que ninguém faz ideia que fazem empresas. O Ricardo Ouro Pereira faz empresas. Sim. O Mourão faz empresas. Esquece saber histórias. Mais. Quase todos eles fazem empresas porque se a malta conhecida, sim. Se mudar se faz empresas. Salvador, não sei. Faz, capaz. Frank Bastos também fez. Pá, e também tem faz. Muito dinheiro, meu. Pois tem. Nem só para empresas. Os trabalhos para as câmaras municipais é tipo... Mas querem-me dar tanto assim? No ano passado eu fiz um trabalho que me deram muito dinheiro e eu fiquei tipo, o que é que eu vou fazer com isto? Posso dizer uma coisa, era tanto dinheiro que eu levei mais 3 convidados, 3 comediantes. Portanto, vê lá... Foi onde? Foi em Aveiro, para uma cena que pá, não posso... Não é falar mal, não falo mal, porque eu este ano falo outra vez. Não, foi uma cena muito fixe, chamada Marolas, que é tipo a Semana Cultural da Terrinha. E eles queriam ter stand-up. E apostaram, e tipo, tivemos 300 pessoas que não nos conheciam de lado quem nenhum. Quem foi tu? Fui eu, foi o Marco Marques, foi o António Azevedo Coutinho e foi o Ruben Branco. foi os gajos do PIB, não é? E o... Sim. E, epá, e é muito fixe a nível financeiro. É. E depois as câmaras, não sei como é que é as empresas, mas as câmaras tratam-te bué da bem. Tipo, só te falta colocarem, e trataram-nos impecável, só te falta colocarem um tapete vermelho à entrada. Pá, tudo! O que é que querem? Uma grua? A gente arranja. Querem refeições? Nós arranjamos o que quiserem. E pá, e percebo porque é que trabalhos para empresas sejam muito giros. Agora, virando para o podcast, onde é que vias o, tipo, a evolução do teu podcast a chegar, Cris? Pá, não vai a lado nenhum. Rentável? Não vai. Não tens essa perspectiva nenhuma? Não. Tenho bué consciência disso. Tenho pena porque no início a ideia era essa. E eu melhorei. Então quando é que tu apercebeste? Pá, percebi-me quando comecei a ver que o número de views não aumentava muito. Não, mas depende do convidado, não é? Que dependia do convidado. Portanto, as pessoas que iam ver não viam pelo programa em si. Mas eu acho que isso é um bocado... É um podcast, é nisso. Podcasts. E convidados é isso. Em geral. Pá, só que no início eu não sabia, pronto. E quando eu mudei mesmo para o cenário mais silencioso, em vídeo, de certa forma, que só tenho 3 episódios em vídeo, pensei que aquilo ia aumentar um bocado. Não. Nada. Pois. Portanto, é assim, tenho plena consciência que aquilo nunca vai ser um podcast com grandes números. Porque mesmo o outro podcast, nós somos 3. Somos 3? Nós somos 3. Somos 3. Olha, somos 3. Qual é o outro, cara? Somos do Alvin. Como o Nosso Brinco. Também podes pôr aí o Extraordinário, se calhar. Sim, posso. Também se encaixa mais ou menos. O Como Não Se Brinca. Se bem que diferente que eles às vezes têm episódio. Não são, não são os mesmos números de podcasts humorísticos. Ah, claro que sim. Portanto, aquilo é para nicho. Nós trabalhamos para um nicho. Pá, então estou naquela tipo, eu nunca vou ter... Agora com o Mano Espírito está parado, acho eu. Tá. Eu nunca vou ter um grande número de pessoas a ouvir. Vai ser um nicho, vão ser pessoas completamente fãs de comédia. Mas imagina, o Com Humor Não Se Brinca pode trabalhar para um nicho, mas consegue ter bons resultados à mesma. Por isso é que a Summersby patrocinou. Alvin, Summersby. Lá está, mas isso aí é... Moriena, mais. Iena... Passa em que rádio? Não passa em rádio. Não passa em rádio nenhum? Não. É só o Alvin. Pai, antes da Iena entrar... Imagina, vai lá o Raminhos. Faz um story, swipe up para cima. Ah, sim. Pum! Isso aconteceu-me com o Franco Bastos. Epá, a mim não. Tive sorte. O Franco Bastos vai ter que fazer isso a mim, senão vou ficar chateado. Pô, se ainda ontem estive até às 3 saiu da hoje, manhã. Saiu hoje, não foi? Ainda não. Ainda vai ainda sair hoje. Quando estive até às 3 da manhã a editar o vídeo. Portanto, não sei que dia hoje. Que dia hoje? Epá, não sei. 25? 25 do 3, exato. Eu estive até às 3 da manhã a editar o vídeo, ainda não peguei no som e falta-me algumas partes do vídeo. Mas vai sair hoje, vai sair hoje. Vai. Hoje já saiu à boi. Isso é o meu stress. Eu digo às pessoas que está na segunda e depois, tipo, sexta-feira estou a publicar. Esqueço-me, tipo, vou fazer ali, vou jogar PlayStation. Depois passa. Acontece, boi. Tu também tens dias certos, ou não? Tenho dias certos. Respeitas? Respeito. Ainda não falhei. Vai acontecer. É pá, espero que não. Porque senão depois também... Isso é uma coisa boa também de teres a FM. Porque depois também estás a deixar a FM. Vais-me para o caralho, se faz favor ou não. Poxa, o meu dá-me um trabalho. Eu acho que uma pessoa Mas eu normal... acho que não conseguia fazer semanal. Semanal eu morria. Ah, tranquilo. Tem muitas coisas. Tens de levar com cinco episódios pela frente. Estás a ver? Gravas muitos. Pá, não consegui. A mim o que me dá, o que é mais deixar é ir para lá e montar as merdas. Isso desanima-te completamente. Não posso ter mais. E é isso. Ok, último tema para fechar. Dá-lhe. Já estamos com... Não, propõe tu. Já estou sem... Pá, quer não dizer, sei. Tenho aqui umas Quais cenas... são as tuas perspectivas a fazer stand-up? Stand-up? É pá, estou mesmo só a fazer para... Para te divertir. Para me divertir. Queres atuar no dia 6 de Abril? Quero atuar no dia 6 de Abril. Aonde? Bem Martins, nos dois tons. Acho que já me tinhas falado disso uma vez. Não parece. 6 de Abril. Tens que só dizer se queres ir ou não, que é para falar com Pedro Alves. Mãe do Martins nada e... num podcast estamos a combinar uma atuação. Nunca aconteceu, aposto. 6 de Abril, é pá, não sei. Pá, eu curto bué daquela casa, vais curtir bué. Está bem, tem que ver. Aquilo é bué da fixe. Na última vez que assisti lá à noite, o MC beijou duas mulheres. Ah, então vou. Em mas tem que ser segundos. MC. Não, em 15 segundos. Mas quem foi o MC? Foi o Ruben. Ah, mas respondendo à tua pergunta. Diz-me. Só estou mesmo a fazer para ver. Mas isso é ótimo, meu. Também para... Tu divertes-te muito mais assim. E para perceber melhor esse lado de quando te entrevisto uma pessoa. Mas isso é giro. Isso é giro. Isso é muito giro. Mas não tens pressão. Eu sinto muito isso. Eu acho que 99% das pessoas que fazem stand-up não me mintam. Têm a ambição de viver disto. Têm a ambição, sim. E muitos deles... E eu não vou dizer que não gostava. Sim. Mas acho que não é tipo, deles prioridade. Têm a ambição de ficarem famosos. Uhum. Qual é o stress? Isto é bem difícil. Então é uma desilusão imensa para nós. Falo para mim que gostava. Quando tu vais sem pressão nenhuma... Eu já fiquei meio ano sem atuar e quando voltei não tinha pressão. Epá, é tão bom. É tipo, não há ninguém que te vá julgar, vai lá fazer o que tu quiseres, uhum. Não tens que mostrar resultados nas redes sociais nem em palco, tipo, vai-te divertir. Isso é ótimo. Deste lado sofres, que é horrível. Acho que foi a melhor forma de... Estás mesmo a tentar fazer vida disso, pois. É horrível, meu, é horrível. E depois tu vês comediantes que conseguiram vingar e apercebes-te que os caminhos para vingar são todos diferentes. Então não há uma linha que tu, tipo, se eu calcar esta linha eu vou chegar lá. Não há. É, tu olhas para o Franco Bastos, olhas para o Salvador Martinha, para o Sinel, para... Tem todos percursos diferentes. Para o Nilton, para toda a gente. Tem percursos super diferentes. Então não há uma linha que tu digas, pá, vou calcar, daqui a 5 anos estou lá batido. Não. Tu podes explodir em 2 dias, podes demorar 15 anos. Isso é uma questão, eu acho que é uma questão de acertar, tipo, no... uma vez. Não pode... Imagina, Boomerang, acertou uma vez. O Cardoso já fazia stand-up há algum tempo. Acertou, porque temos que olhar para aquilo e perceber porquê. Sim. Não quer vais a copiar porque aquilo não é a linha. Não faz sentido normal. Copiar, porque pá, depois é uma cena que já... Sketches, não existiam sketches de comédia. Os Gato Fedorento já tinham acabado à bué. Surgiram putos novos a fazer humor de identificação que nós, que na altura éramos putos novos, adorávamos. Ou identificávamos. É perfeitamente normal que tenha vingado. Sim. Só que depois acontece muito, ouço um tipo de podcast, crio um semelhante porque penso que vai vingar. Não vai. Não há um caminho, meu. É irritante. É tipo, não é... Epá, isso aí, eu não tenho muitos problemas com isso. Eu acho que é mesmo, fazes a tua cena e... Sim. O Cruz estava a dizer isso há bocado, tipo, eu divirto-me bué a fazer aquilo que eu quero fazer. Não tenho pressão nenhuma, tipo, exato. Eu sei que tenho um dinheirinho para as contas, está fixe. Agora vou-me divertir. Pá, quero fazer um solo num bar, quero fazer solos em bares e no mês seguinte fazer auditórios. E eu disse-lhe, isso não faz muito sentido, porque se tu vais cobrar um bilhete num bar e depois vais cobrar outro bilhete no auditório, eu vou preferir ir ao bar que é mais barato. Claro. E ele disse-me, estou-me a cagar. Quero é divertir-me. Acabo por ser esse teu lado. Ok, já não temos muito tempo. Olha, estava aqui a passar uma forma fixe de acabar isto. Cantarmos a música, não? Não. Pronto. Não, isso era bom, mas não. Quando é que achas que vais... acabar o... extinguir o teu podcast? Na quarta temporada. Ou na terceira. Porquê? Pá, porque vai chegar a um ponto que já não há nada para tirar dali. Os convidados acabam num instante. Tu vais sentir bem isso. Acabam num instante. Eu estou a repetir. Mas estás a... Mas eu não tenho problemas em repetir. Porque imagina, como eu tenho a cena de... Vais ver se tens a falar sobre falar. Um, como eu tenho a cena sempre de falar sobre um, mudo só isso. Sim. Eu sinto que... E não tem tempo. Que fazer sentido ele vir na altura. Imagina, sei lá, quando lançar um novo solo. O Franco Bastos agora está nisto. Sim. Daqui a 2 anos lança outro, vem cá outra vez. Eu os convidados já estou a repetir e não há muito assunto para explorar. Eu hoje comecei a falar sobre música com o Cruz, já tinha sido meu convidado. Com o Paulo Almeida também, a conversa não foi como a primeira, tão boa como a primeira. Faz, quando os convidados se esgotarem e os temas consequentemente se esgotarem, tipo, foi giro, está feito, podem continuar a ouvir que está disponível, eu vou à minha vida. E pronto. Depois deixam de existir motivos para beber cerveja. Há outros. Respondendo à questão. Dá desculpa. Não. Agora vou responder à minha própria questão. Diz-me. Vamos assumir. No final do próximo ano. Porque é quando eu saio da SXFM. E deixas de ter isto. E acabamos assim nesta boa. Deixas de ter isto e ficas preguiçoso. Exatamente. Fazes-te muito bem. Tenho que arranjar material, entretanto, para continuar. Fazes-te muito bem. João. Muito obrigado. E obrigado tu também por me convidares, exatamente, não é? Porque isto, exatamente. No fundo, são... Isto depois está na mesma altura. Exato. É o mesmo episódio. Vamos ter pessoas que vão ouvir duas vezes. Ou então não. Será que aconteceram alguma coisa no outro episódio? Vamos só confirmar. Imagina, pomos mais um minuto num. Sim. Só para as pessoas irem ouvir. Fum, aquele. E achar, há um minuto extra naquele. Isso é lindo. O que é que se faz no minuto extra? Nada. Nada. Metes uma música concreto. Qualquer. Metes um... Pode ser. Kim Barreiros, não sei. Pode ser. É Kim Barreiros. Vá. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. So I thought I needed. Ooh.